a luz, minha luz, que não pode apagar. Se é pra falar de amor, me deixa começar. Sou louca por você, só não sei demonstrar. Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar. Em mim nada mudou, você sempre será a luz que ilumina meu céu, o cantinho bom de voltar. É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar. Me deixa nem pensar, eu faço o que for, mas não pode acabar. Me deixa nem pensar, essa luz, minha luz, que não pode apagar. Não me deixa nem pensar, eu faço o que for, não pode acabar. Deixa nem pensar. És a luz.